posso fazer. Isso é tão desconfortável. Me ensinaram a fingir. E se eu for derrotado, nem sei como me render. Na embalagem, use e saia pra agitar.